nossa pele e me te foda. Era uma casa muito engraçada, tinha uns revólver na mesa da sala, embaixo da planta, em cima da mesa e na geladeira cerveja gelada. Era um assalto bem planejado, tava tudo certo, já tinha o alvo, colete de cima, as claves na face e os radinhos tudo conectado. Era uma vez um velho francês, tava na fila porque era burguês. Teve o cofre arrombado, os móveis furtados e ainda conheceu o corredor polonês. Era overdose, eu sou um porre. Se fosse Angélica seria da Ford. Ela joga demais, consumo abusivo. Ou era os efeitos da tal da cirrose. Era uma nave, a mil na BR. Era um repeat na mente do motor. Era na curva, era na reta. Quem será que era o condutor? Era uma vida, só uma vida, pra ser vivida no interior. E essa vida perdeu a vida porque não seguiu o que se planejou. Era um tiro. Que faz e apavora, que foca sem fofoca.